Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 23. Versículo 12 diz assim: seis dias farás os teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo o que eu vos tenho dito, andai apercebidos. Olha o que Deus diz: em tudo o que eu vos tenho dito, andai apercebidos. Poderia ser: em tudo o que eu vos tenho dito, fazei de todo o coração. Em tudo o que eu vos tenho dito, aplique fidelidade. Do nome de outros deuses nem fareis menção. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Que coisa interessante essa ordem de Deus. Do nome de outros deuses nem faça menção. Ele vem e diz: tudo que eu vos tenho dito, andai apercebidos. E ele completa o mesmo versículo dizendo: outro nome, outro Deus, nem cogite. Se nós olharmos literalmente e circunstancialmente, historicamente, nós vamos entender que Deus está falando ao povo dele para não se apegar aos ídolos das terras, dos povos à volta, não se atrever a mexer com outro Deus, com outro ídolo, nem ouvir na boca do povo o nome deles. Mas Deus não tem só o ensino literal e histórico passado. Deus tem um ensino espiritual, Deus tem um ensino eterno de princípios em tudo que Ele escreveu. O ensino de Deus, nesta frase, diz respeito a: eu não posso colocar nada acima de Deus. Nem fazer menção disso com a minha boca. Isso diz respeito à fidelidade. Deus está dizendo: meu povo deve andar de tal forma que haja fidelidade a ponto de nem cogite, nem passe pela tua mente colocar outra coisa no lugar de Deus. É um padrão de fidelidade realmente muito alto, muito alto. Mas é um padrão de fidelidade simples demais para quem decidiu andar com o Senhor, para quem decidiu caminhar com o Senhor. Continuamos no texto. Versículo 14: três vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães ázimos guardarás, sete dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Repita comigo: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. São frases, são expressões, são questões que Deus colocou para o seu povo e que não podem ser esquecidas por nada nessa terra. O Senhor estabelece inúmeros preceitos que estão relacionados com a fidelidade, que estão relacionados a andar apercebidos, que estão relacionados com de todo o coração. E o Senhor vem e entre todos eles, o Senhor traz um aqui nesse texto: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Uma questão no culto, uma questão na igreja, uma questão séria é dízimos e ofertas. Parece que quando se vai tocar nesse assunto, a gente já fica assim meio... já... impressionante isso. Por que isso, irmão? Por que que o ímpio, ele se altera todo e se esquece que ele também paga dízimo? O ímpio também paga dízimo. O ímpio também dá oferta. O ímpio dá oferta aos deuses dele. E ele dá muito, e na verdade ele dá obrigado, só entra se pagar. O que é o show? Eu só vou, é o show, poxa vida, está caro demais o show, mas eu não vou perder, mas não tem jeito, eu não posso perder esse show. E ele vai lá e paga. E é caro. Então ele também tem que entregar o seu dinheiro. E o Senhor vem e fala que ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Mas na verdade, o Senhor não está dizendo só de dinheiro. O Senhor não está nos ministrando sobre dinheiro. O Senhor está falando que um dos preceitos da fidelidade e do fazer de todo o coração é proceder apercebido, com dedicação, com ordenação, com cuidado, com disciplina, com zelo, para sempre ter algo a oferecer ao Senhor. Dentro dos preceitos de um cristão, de um discípulo que quer realmente cultuar ao Senhor, que tem que fazer de forma ordenada, coordenada, dirigida pelo Espírito e tem que fazer de todo o coração, um dos preceitos é esse: eu não posso ir diante do meu Deus de mãos vazias, eu não posso ir assistir culto, eu não posso ir para a igreja para ver o que vai acontecer, eu preciso aprender que eu vou cultuar ao meu Deus, eu vou para diante do Senhor sozinho ou com meus irmãos, eu tenho que levar algo para o meu Deus, seja a oferta, o meu dízimo, seja o meu cântico, as palmas, os meus aplausos, mas principalmente os meus relatos, os meus salmos. Senhor, nesta semana, o Senhor sabe, aquele dia estávamos entrando em tal lugar, Senhor, aquele dia aconteceu isso, isso. O Senhor, Senhor, aquela hora, o Senhor sabe, e eu estou vindo aqui na tua presença, trazendo tudo isso, primeiro para dizer, louvado seja o teu nome, primeiro para dizer, Senhor, obrigado, Senhor, por aquilo, obrigado por aquilo outro, obrigado, Senhor, tantas coisas, eu até esqueci, Senhor, de outras, Senhor, ah, mas o Senhor está me esquecendo daquela, Senhor, obrigado por aquilo também, aquela intervenção, aquele cuidado, Senhor, eu vim trazendo ao Senhor minha gratidão por algumas coisas claras, simples, específicas no meu dia, na minha semana, eu não vim de mãos vazias, eu não vim assistir nada, eu vim trazer algo para o Senhor, eu vim trazer ao Senhor gratidão no meu coração por algumas coisas que o Senhor fez, Senhor, que ninguém faria. Então eu apresento ao Senhor um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vim, ah, vamos no culto. Ah, eu vou no culto. Não, eu não me apresento diante do Senhor de mãos vazias. Pode ter certeza, irmão, envolve a oferta também. E não é aquela notinha, a menor que a gente tem na carteira, que a gente, ah, dá, ah, tá. É uma oferta mesmo. Eu quero ofertar ao Senhor. Senhor, me dê dinheiro durante a semana para eu ofertar ao Senhor. Para todo culto, não, eu já ofertei lá atrás, eu quero todo culto ter oferta em dinheiro, porque se eu tiver oferta em dinheiro, todo culto para o Senhor, significa que o Senhor me deu durante a semana, e eu quero, eu preciso, Senhor. Fidelidade nos dízimos, sim, é fidelidade, Senhor, eu não vou receber algo, eu não vou ter meus lucros, minhas rendas, eu não vou vender algo, eu não vou ganhar algo, que eu não apresente ao Senhor meu dízimo. Fidelidade ao Senhor, eu não chego na tua presença de mãos vazias. Mas é muito mais do que só o dinheiro é o mínimo. Se alguém está achando que o dinheiro é assim, é o ponto problemático, delicado, melindroso, mentira, o dinheiro é o mínimo. Eu preciso ir para diante do Senhor, Senhor, eu vou para diante do Senhor com as minhas mãos cheias de gratidão, de louvor. Senhor, nessa semana eu estava lendo a tua palavra e o teu Espírito me tocou de uma forma tão profunda. Eu estava lendo o Salmo que diz: o Senhor reina sobre toda a terra. Deus, que coisa maravilhosa. E eu vim trazer isso aqui para o Senhor, que isso tocou meu coração. O Espírito do Senhor gerou vida nisso no meu espírito. E eu quero dizer ao Senhor: o Senhor reina sobre toda a terra. O Senhor reina. Olha eu trazendo nas minhas mãos, diante do Senhor, com fidelidade, apercebido dos preceitos de Deus, algo que agrada o coração do Senhor. Continuamos aqui. Versículo 17. Três vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. Repita comigo: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Diga de novo: com pão levedado. Sabe o que é pão levedado, irmão? Pão levedado é um pão com fermento. Por que que se coloca fermento no pão? Por que que se coloca fermento no bolo, irmão? Tem algum outro propósito? Não. Para crescer, ficar fofinho, crescer, render, todas essas coisas. Mas o alimento mesmo, o que é nutriente mesmo, ele é grandão, gordo, ou ele é sempre minúsculo? Vai ser pequenininho, vai ser minúsculo. Na verdade, ele pode vir numa cápsulazinha, pequenininha, que a tecnologia hoje permite. Os homens desenvolveram a ciência. Pode vir uma cápsula pequenininha, que tem nutrientes para o dia inteiro na vida do sujeito. Está lá nossa irmã que vende Herbalife lá, a Fernanda. Você adquire uma cápsula e ela tem fibra suficiente para resolver todas as questões que seu corpo precisa naquele dia. Uma cápsulazinha. Não precisa ter fermento, não precisa ser uma coisa assim. É para os olhos. E é bom mesmo, ninguém quer ficar comendo bolo duro, bolo seco, bolo murcho. Para o alimento vai ser bom ter um fermentozinho, mas se você comer muito fermento, tua saúde vai para o beleléu. Na nossa vida espiritual, qualquer comida com fermento, levedada, significa que não é essência. Na verdade, ali, boa parte daquilo é só fantasia, é só levedo, fermento, crescimento, não faz bem, engana, só cresceu, só para render, é só uma estratégia para render. E vem o Senhor e diz assim: não traga no altar do Senhor pão com fermento. Não oferte ao Senhor alguma coisa misturado com o lixo desse mundo. Eu não posso achar que qualquer coisa, qualquer música, qualquer festa, qualquer ideia, qualquer projeto serve para eu ofertar ao Senhor. Ele já determinou num dos seus preceitos de fidelidade: sem fermento, coisas puras. No exemplo do dízimo e da oferta, Ananias e Safira colocaram fermento. Está aqui, ó apóstolos, ó igreja maravilhosa, nós vendemos todos os nossos terrenos, está tudo aqui. O que foi colocar fermento? Foi querer mostrar que eles estavam fazendo muito. E o Senhor vê tudo. Toda vez que a gente quer colocar fermento para fazer com que a nossa oferta ao Senhor pareça a Ele algo assim: Ó Senhor, eu falhei aí, eu não estou indo muito assim, eu não estou orando muito, eu estou trabalhando demais, eu estou assim muito envolvido com outras coisas, mas hoje eu caprichei, Senhor, hoje, deixa comigo, hoje eu resolvo, eu compenso todas as coisas. Deus é Deus, Deus não precisa de fermento, Deus não precisa de papel celofane, Deus não precisa de uma embalagem assim, vistosa, Deus não precisa, Deus quer uma oferenda pura, sem levedo, sem fermento, sem as coisas contaminadas deste mundo, dessa terra, da nossa alma. É como um irmão que sabe que está afastado, está assim, e aí ele, num culto, ele vem e chega assim: pastor, me viu? Viu. É como se aquilo pudesse compensar toda a falha passada. Isso é tentar trazer para Deus uma oferenda com fermento. Não adianta, irmão. Deus é Deus. Deus está vendo nosso coração. Olha, com qualquer outra pessoa a gente precisa fazer cena. Com qualquer outra pessoa a gente precisa fazer sala. Com qualquer outra pessoa a gente precisa ser amigável, a gente precisa ser assim, olha, deixa. Mas com Deus não precisa nada, irmão. Com Deus você pode ser o que você é. E com os amigos de verdade, você nunca precisa fazer cena, nunca precisa fazer sala, você nunca precisa fazer politicagem. Está sempre tudo transparente, tudo na luz, sem fermento, tudo puro. É um dos preceitos de fidelidade para cultuarmos ao Senhor. E o texto continua dizendo, versículo 20: eis que eu envio um anjo adiante de ti para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que tenho preparado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Meu Senhor, Deus vem e diz a nós: seus filhos, a nós, o seu povo, vocês vão andar em fidelidade, em integridade, vocês vão cultuar o Senhor como deve ser cultuado, e eu vou pôr um anjo adiante de vocês, e eu vou fazer com que esse anjo guie vocês. Não enganem esse anjo, não menosprezem esse anjo, não creiam que você possa levar esse anjo na palavra. O anjo irá diante de ti, anda apercebido, ouve a sua voz, não seja rebelde, não inventa moda, não acha que os irmãos não estão vendo, que o pastor não está vendo, que Deus perdoa, que Deus entende, que tem outra coisa, porque Deus vai ler de outra forma. Filho, eu estou lendo é infidelidade, eu estou lendo é rebeldia, porque você diz que quer andar comigo, eu pus o anjo te direcionando, nele está o meu nome, e você anda em rebeldia, você não está sendo fiel, você não está fazendo como eu pedi, como eu disse que tinha que ser. Versículo 21, anda apercebido, ouve a sua voz. Versículo 22, mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quando eu e você precisamos enfrentar uma luta e corremos para orar ao Senhor, Senhor, me dá vitória, Senhor, me dá vitória, pode ter certeza, a palavra do Senhor nos afirma, que antes de eu buscar que o Senhor me dê vitória, eu posso andar segundo a orientação dEle, porque Ele diz, se você andar desse jeito, os teus inimigos serão os meus inimigos. Deixa comigo, pode descansar, se você andar desse jeito, se você andar em fidelidade, se você andar comigo desse jeito aqui, pode descansar, os teus inimigos serão os meus inimigos, os teus adversários serão os meus adversários, eu vou cuidar deles, porque o meu anjo irá diante de ti, versículo 23, e te introduzirá na terra dos amorreus, dos eteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os aniquilarei. Nós oramos, Senhor, eu quero conquistar, Senhor, eu preciso de algo, Senhor, abre as portas, Senhor, faça isso, Senhor, oh, Senhor, nós estamos pedindo, oh, Senhor, nós estamos orando, mas lembre-se disso, se antes de pedir, nós andarmos nesse padrão de fidelidade, o Senhor diz, filho, pode descansar, eu vou pôr meu anjo diante de ti, e ele vai te introduzir na terra que você tem que conquistar, e quando você chegar nessa terra, vai ter inimigos, vão ter gigantes, vão ter os inimigos, para você, mas o meu anjo vai eliminar, aniquilar os inimigos. Só anda do jeito que eu estou te instruindo, filho.